Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Assim como ele brilha aqui, ele brilha aí, caros ouvintes. Somos unos dentro da espiritualidade e unidos aos grandes mestres da fraternidade branca. Unidos não aqui no plano físico, ouvintes, mas unidos no plano espiritual. Estamos todos interconectados e com muita satisfação estamos levando diariamente de segunda a sexta-feira para vocês este apanhado de frases dos mestres da grande fraternidade branca. É realmente um privilégio, ouvintes, é um trabalho singelo, um trabalho muito humilde, mas que nós esperamos contribua de alguma forma para a cultura, para a informação, para algo, caros ouvintes, da iluminação de todos vocês. Sejam bem-vindos a todos que estão me concedendo esta maravilhosa audiência. Nesta noite de lua cheia, caros ouvintes, estamos com muita energia aqui para trabalharmos sobre esse tema. Mas o livrinho, caros ouvintes, Meditação, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, já está chegando ao fim. Já estamos aqui nas últimas frases do mês de dezembro, pois o livro tem as 365 frases, uma para cada dia do ano, divididas em 12 grandes virtudes. Estamos aqui já no meio das frases relativas ao mês de dezembro, que tem como grande virtude a perseverança, caros ouvintes. E quando nós terminarmos aqui esta série de programas, ouvintes, nós vamos começar outra que realmente vai ser muito interessante. Abordaremos aqui os temas, as dúvidas, as sugestões, quem sabe também as críticas, os elogios, os comentários dos nossos ouvintes e dos associados e simpatizantes da Lever, que nos acompanham, muitos deles, há 15 anos pela internet. No próximo dia 5 de julho estaremos comemorando esta data, caros ouvintes, magna, como dizem alguns amigos. O aniversário da Levir está se aproximando. Então teremos aqui a satisfação de abordar aqueles temas, né, que seja do nosso conhecimento. Obviamente que não vamos abordar aquilo que nós não conhecemos, mas muitos temas teosóficos, esotéricos, espiritualistas, relativa à numerologia, astrologia, às ciências ocultas, muitas dessas coisas realmente nós estudamos e poderemos abordar com vocês. E provavelmente amanhã nós já estaremos aqui encerrando esse estudo dessas frases, caros ouvintes, tiradas das cartas dos mestres de sabedoria. Então já na semana que vem já estaremos com vocês abordando os temas que vocês quiserem sugerir. Então usem os formulários Fale Conosco na página da Loja Esotérica Virtual e também aqui da rádio. Mandem as suas sugestões, os seus temas aqui para nós abordarmos, ouvintes. Enquanto isso, vamos continuar, ouvintes, aqui as maravilhosas frases dos mestres de sabedoria, principalmente do mestre Moria e do mestre Kutumi, esses dois mestres que no final do século XIX fizeram esse esforço para iluminar, ouvintes, o Ocidente com as doutrinas orientais. Então, sobre a perseverança, vamos aqui a uma frase do mestre Moria, que nos diz aqui o seguinte: deixai, pois, que a antecipação de uma introdução mais plena em nossos mistérios, sob circunstâncias mais adequadas, cuja criação depende inteiramente de vós próprio, vos inspire paciência para esperar, perseverança para ir avante e plena preparação para receberdes a consumação feliz de todos os vossos desejos. O mestre Moria, caros ouvintes, uma carta direcionada a um de seus discípulos, dos chamados Shelas, caros ouvintes. Shelas são como os hindus e na tradição tibetana são chamados aqueles que têm esse privilégio de privar do contato direto com os mestres. E obviamente aqui quando o mestre fala na consumação feliz de todos os vossos desejos, ele não está falando, ouvintes, dos desejos carnais, dos desejos da matéria, as nossas mesquinharias que diariamente nos prendem aos objetos, às pessoas, aos locais e a tudo mais aqui nessa matéria, ouvintes. O discípulo, ouvintes, acima de tudo, ele tem um supremo desejo. Um desejo, caros ouvintes, que é muito mais uma vontade. Porque quando, como nós já abordamos diversas vezes aqui, ouvintes, no nosso programa, desejo é a vontade, a força espiritual voltada para fora, voltada para os objetos. E a verdadeira força, ouvintes, que está dentro de cada um de nós, que é a vontade espiritual, ela é também um desejo, ouvintes, quando ela se volta para dentro, mas para o desenvolvimento das capacidades internas. E num texto muito esotérico, caros ouvintes, um grande discípulo dos mestres de sabedoria, um grande discípulo do mestre Kutumi, escreveu certa vez o seguinte: que diante dos mestres, ouvintes, sucumbem todos os desejos, só resta um único desejo, que é o de tornar-se também um mestre. Então a consumação feliz de todos os desejos desse Shela, que teve esse privilégio de receber essa carta, ouvintes, é justamente a de se transformar, ele mesmo, um mestre, de se transformar em mais um braço forte para impedir, ouvintes, que a humanidade realmente naufrague na escuridão. E é por isso, ouvintes, que os mestres recebem discípulos. Os mestres não recebem as pessoas, ouvintes, simplesmente para preencher a sua curiosidade, para matar o desejo externo que as pessoas têm de simplesmente tietar um mestre, ouvintes, que seria realmente um sacrilégio, realmente, alguém encontrar um mestre como Moria, como Kutumi, simplesmente para pedir um autógrafo ou simplesmente para lhe dar, se ele assim o deixasse, um beijo, um abraço, um aperto de mão, que é o que muitos fãs, ouvintes, desejam fazer com os seus ídolos. Os mestres, ouvintes, não querem ser ídolos, eles querem sim atuar como irmãos mais velhos de cada um de nós. E a única coisa, ouvintes, que leva o indivíduo à consumação deste único desejo que resiste à presença do mestre, que é o desejo de se tornar também um mestre, ouvintes, só pode ser obtida por uma perseverança, ouvintes, que é realmente uma característica que não se limitará a uma única existência. Nós temos que estar cientes, ouvintes, que as coisas divinas, as coisas imortais, elas são as mesmas de uma vida para a outra. As outras coisas, ouvintes, mudam, os locais mudam, muda a moral, mudam os costumes, mudam as roupas, mudam as artes, a música é tocada de uma outra forma, as representações artísticas são as mais diversas, mas as coisas espirituais permanecem sempre as mesmas. Então, ouvintes, se nós quisermos dirigir, caros ouvintes, essa energia espiritual para algum lugar correto, Focalizemos então as qualidades espirituais. E a figura do Mestre Ouvintes precisa estar permanentemente nas nossas mentes. E aqueles que tiveram o privilégio, ouvintes, de ver face a face o rosto real dos Mestres Ouvintes jamais se esquecem dessas figuras. Figuras imponentes. Figuras e rostos que têm realmente o arquétipo que está na mente divina do que deve ser um ser humano. Homens e mulheres, porque existem também mestras, homens e mulheres mestres de extrema beleza, de elevada estatura, normalmente de narizes aquilinos, narizes muito afilados, os homens quase sempre com barbas espessas e compridas e principalmente, ouvintes, um olhar profundamente penetrante, olhos que revelam a divindade que está por trás da consciência, pois os olhos, ouvintes, são o espelho da alma. E aqueles que tiveram a oportunidade de cruzar olhares com os mestres ou de ver os seus quadros que representam as suas faces realmente ficam tocados, ouvintes. E é esse o nosso destino. Não cabe, ouvintes, àqueles que estão buscando a espiritualidade outro destino senão o de se aperfeiçoar, de se libertar da roda de samsara, dos nascimentos e mortes, e aqueles, ouvintes, que quiserem seguir pela senda dos bodhisattvas e ficarem com a nossa humanidade para auxiliá-la a subir, a vencer as suas dificuldades, se juntarão, ouvintes, mais cedo ou mais tarde a este grande exército, o verdadeiro governo oculto, o governo interno do mundo que não faz a política tradicional, ouvintes. A política dos mestres é o conjunto de ações que os mestres e seus discípulos fazem para sempre fazer a humanidade progredir. Enquanto muitas vezes a política do mundo serve apenas para aprisionar os seres humanos dentro dos estratagemas de domínio coletivo da mente das pessoas. Então, ouvintes, sempre voltemos a nossa mente para a figura e principalmente para a mensagem dos mestres. E vamos perseverar, ouvintes, porque se nós não perseverarmos, nós nunca obteremos. E vamos a mais frases, ouvintes. Agora do Mestre Kutumi, do 15º dia aqui no mês de dezembro, o Mestre Kutumi nos diz aqui o seguinte: se tivesseis vindo a mim aos 17 anos, antes que o mundo pousasse sua pesada mão sobre vós, vossa tarefa teria sido 20 vezes mais fácil. É o Mestre Kutumi, ouvintes, de certa forma lamentando, ouvintes, mas comunicando uma verdade. Porque o que resta, caros ouvintes, ao discípulo para obter as iniciações é a purificação. A purificação da vida física, a purificação da vida emocional, a purificação da mente e, finalmente, ouvintes, engastar nesse corpo purificado a nossa natureza individual, a nossa verdadeira individualidade que é a nossa alma e o nosso espírito. Então, no Oriente, caros ouvintes, quando o discípulo está ligado ao mestre se reencarna, muitas atribuições, caros ouvintes, muitos muitas ligações entre as pessoas são feitas para aquela criança, ouvintes, se dirigir o mais rapidamente possível, se for possível, caros ouvintes, até na mais tenra idade, para o mais próximo possível dos discípulos e dos mestres da grande fraternidade. É por isso que no budismo existe, por exemplo, a escola dos bodhisattvas, uma escola, ouvintes, de aperfeiçoamento de monges budistas, onde se ingressa com 4 anos de idade. E esse curso, caros ouvintes, esse treinamento, leva 40 anos. Ou pelo menos tinha antigamente essa duração. 40 anos. E muitos daqueles que, de uma forma ou de outra, ouvintes, pelas suas ligações pretéritas, suas ligações de vidas anteriores, merecem uma vez mais se aproximar, se reaproximar, ouvintes, dos mestres, quando uma vez reencontram os mestres, infelizmente, chegam próximo dos discípulos, dos mestres, com o corpo mortal sobrecarregado, caros ouvintes, sobrecarregado de energias inferiores, de preconceitos, de endurecimento do corpo físico, da sua intoxicação com, não só com alimentos inadequados, não só com vibrações inferiores. E o corpo, caros ouvintes, talvez seja até o mais fácil de contornar nessa situação, porque em poucos meses, ou quiçá em alguns poucos anos, a pessoa poderá limpar o corpo físico, se transformando num vegetariano, se transformando num frugívoro e tomando cuidado para não conspurcar esta nossa natureza material, ouvintes, mantendo aquilo que na antiguidade e que hoje é um termo totalmente em desuso, mantendo a castidade, caros ouvintes. Não a castidade simplesmente da vida sexual, mas sim a sabedoria de reservar as energias físicas, as energias emocionais e mentais apenas para os objetivos espirituais. Esse tipo de castidade, hoje, ouvintes, as pessoas não sabem do que se trata esse assunto. E nós vivemos uma época de revoluções sexuais, ouvintes, desde a metade do século passado para cá, nós vivemos momentos realmente de reviravoltas nesse campo, no mundo. Então a castidade física hoje, do ponto de vista sexual, ela não é nem considerada. E, caros ouvintes, para o indivíduo ser casto sexualmente é relativamente fácil. O difícil, caros ouvintes, e o que é o que interessa mais aos mestres do que qualquer outra coisa, é que o indivíduo tivesse realmente uma castidade de vibrações, ouvintes, das suas emoções, não se apegando a emoções violentas, uma castidade da mente, que o indivíduo não se apegasse a pensamentos errôneos, a pensamentos vis, que ele não usasse os seus veículos, ouvintes, físico, emocional e mental para praticar a violência, para praticar crimes, para enganar e principalmente, ouvintes, para mentir. Este é o maior crime, ouvintes, perante os mestres de sabedoria. Porque os mestres, ouvintes, não enxergam apenas o corpo físico da pessoa. Eles enxergam o astral, o mental inferior, e enxergam o corpo causal. Eles enxergam a alma do indivíduo. Então, cada, ouvintes, sujeira do corpo físico que nós podemos muitas vezes observar, muitas vezes o nosso olho vê, o nosso nariz, caros ouvintes, acusa certas vibrações que nós achamos inferiores, o mestre, caros ouvintes, vê muito mais. Ele vê, caros ouvintes, a luxúria do ser humano pela matéria. Ele vê cores, caros ouvintes, enegrecidas na aura das pessoas que revelam pensamentos, sentimentos maliciosos, pensamentos de baixa sensualidade. Vê, caros ouvintes, de uma forma visual, todas as doenças mentais que estão latentes ou que estão ativas no corpo, nos corpos sutis do indivíduo. Então, se muitas vezes nós temos pena de certas pessoas, ouvintes, quando os mestres olham, inclusive para os seus aprendizes, os seus discípulos, eles têm uma pena muito maior, porque eles veem, caros ouvintes, na forma de cores, como o indivíduo é ainda apegado a essa matéria. Então é por isso que o mestre disse para esse discípulo: se tivésseis vindo a mim nos seus 17 anos, antes que o mundo tivesse pousado sua pesada mão sobre vós, vossa tarefa teria sido 20 vezes mais fácil. Porque o mestre, ouvintes, não permitiria que a pessoa se afundasse no egoísmo, se afundasse nos desejos, ou não fosse tragado, ouvintes, pela multidão de desejos e apegos sensuais que prendem cada um de nós, seres humanos, aqui nessa matéria. Se nós não tivéssemos apegos, ouvintes, nós ascenderíamos nesse mesmo instante. Bastaria fechar os olhos, se desapegar do corpo, das emoções, da mente, não ter nenhuma ligação mais com esse mundo, ouvintes, e penetrar diretamente no Nirvana. Por que que nós não entramos no Nirvana, caros ouvintes, neste exato minuto, 21 horas e 31 minutos? Porque, ouvintes, nós estamos apegados aqui embaixo. Há uma âncora, caros ouvintes, de centenas de quilos nos prendendo aqui embaixo. Porque, ouvintes, o Nirvana está ao nosso redor. O reino de Deus, ouvintes, está aqui agora, à nossa volta. Nós não o enxergamos simplesmente porque nós estamos envoltos numa matéria densa e os nossos apegos, nossas preferências psicológicas, esse nosso eu ilusório, caros ouvintes, criado desde o dia que nós nascemos aqui uma vez mais nessa terra até agora, é ele, ouvintes, que nos impede de sentir, de ver e de habitar o Nirvana. É o apego, caros ouvintes, e o egoísmo, esses dois males terríveis que afligem a humanidade e afligem cada um de nós. Então, aqueles que têm essa sorte, ouvintes, como por exemplo Krishnamurti, que foi conduzido pelo seu pai diretamente para o convívio com discípulos dos mestres, ainda nos seus primeiros anos, fez com que ele já se desenvolvesse numa atmosfera, ouvintes, em que ele não foi tragado, ouvintes, pelas vibrações do mundo. Ao contrário de nós, que somos aqui esses velhacos, calejados, ouvintes, pelas chibatadas que o mundo nos dá todo dia, somos gatos escaldados com medo de água fria. Então, ouvintes, vamos perseverar, porque haverá dias, ouvintes, haverá encarnações, se nós assim o desejarmos, onde haverá melhores condições para ascender, ouvintes, mais alto e ir mais rápido dentro do que for possível. Vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, ouvintes, para encerrarmos o nosso primeiro bloco de hoje. É o Mestre Kutumi aqui que nos diz: por quais melhores caminhos para a iluminação lutareis do que a diária conquista do eu, a perseverança, a despeito da falta de progresso psíquico visível, o suportar a má sorte com aquela serena fortaleza que a transforma em vantagem espiritual. É isso, caros ouvintes, que nós devemos fazer. Diariamente meditar, ouvintes. Diariamente orar. Diariamente observar a nossa natureza. E a cada minuto, ouvintes, que nós estivermos estudando, que nós estivermos meditando, que nós estivermos nos preparando, ouvintes, para sermos pessoas mais espiritual, pessoas mais espirituais, e principalmente, ouvintes, quando nós estivermos servindo, quando nós estivermos sendo úteis para alguém, nem que seja lavando um copo, lavando um prato, cozinhando, ou então servindo, caros ouvintes, das mais diversas formas os nossos semelhantes. E é o meu privilégio aqui, ouvintes, estar servindo para vocês este banquete de sabedoria que os mestres nos fornecem. Pois, caros ouvintes, é assim, perseverando dia a dia, mesmo, caros ouvintes, que nós não percebamos nenhum crescimento, mesmo que não seja evidente, ouvintes, que nós estamos conquistando o nosso progresso espiritual ou conquistando a proximidade cada vez maior com o Nirvana, mas é essa perseverança que vai nos levar lá, ouvintes. Vamos confiar, vamos ter fé nisso, ouvintes, pois a fé é a característica das pessoas que estão se aproximando da iluminação. E o tempo urge, caros ouvintes, está correndo solto aqui. São as energias da lua cheia desse mês de junho que estão aqui impulsionando aí os ponteiros do relógio. Com muita felicidade, ouvintes, estamos aqui com vocês. Terminou aqui o nosso primeiro bloco. Vamos ao intervalo. Vocês vão ficar com aquele convite da loja esotérica virtual, chamando, ouvintes, conclamando vocês, se unam a nós aqui, se associem a Levir com uma pequena semestralidade. Apoiem esse trabalho, ouvintes, para que as condições materiais estejam disponíveis para que esta e outras programações continuem no ar. Porque as condições espirituais, ouvintes, já estão aí, elas são gratuitas, elas vêm de Deus, vêm dos mestres, vêm da filosofia, e nós só estamos aqui multiplicando, ouvintes, e levando isso para o éter uma vez mais. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo aqui com vocês no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre aqui com o patrocínio, sob os auspícios dos simpatizantes e associados da loja esotérica virtual. Lá o conhecido site www.levir.com.br, sempre a serviço da evolução espiritual dos seus visitantes e dos amigos e amigas que nos prestigiam continuamente, renovando as suas associações. Inclusive, vamos enviar esta série de programas Lux Esotérica, que tratou aqui das cartas dos mestres, para os associados que renovaram suas assinaturas em dezembro e janeiro último, para que eles já recebam diretamente esse material. E sempre esperando que aqueles que tiverem disponibilidade material renovem uma vez mais esta contribuição, gerando sempre aqui, caros ouvintes, condições para que esta programação esteja à disposição de vocês. E uma vez mais relembrando, estamos aguardando, ouvintes, aí as suas sugestões de temas para nós trabalharmos, ouvintes, depois que terminar aqui as frases dos mestres de sabedoria, as suas meditações. Estaremos aqui à disposição de vocês, abordando as temáticas, as dúvidas, as perguntas, as reclamações, sei lá, os elogios. O que vier aí de vocês, ouvintes, nós aceitaremos com muito carinho, sempre no espírito de fraternidade e de liberdade de pensamento. Mas vamos, ouvintes, progredir aqui no nosso estudo, para que nós, caros ouvintes, possamos terminar aqui esse trabalho, que é o estudo das cartas dos mestres, e depois vamos ter o prazer de tratar os temas dos nossos ouvintes. Mas, nesse momento, nosso tema é perseverança, caros ouvintes. A característica do mês de dezembro. E vamos aqui a mais frases do mestre Kutumi, começando aqui com a seguinte frase. Por quais melhores caminhos para a iluminação lutareis do que a diária conquista do eu? Aliás, vamos pular essa frase, que essa eu já li. É a frase número 16. Vamos à 17ª aqui. Não esqueçais as palavras que certa vez vos escrevi a respeito dos que se empenham nas ciências ocultas. Quem o fizer tem que alcançar a meta ou perecer. É, ouvintes, o mestre Kutumi botando pressão aqui nos seus discípulos, pois realmente, quando o discípulo resolve, ouvintes, atingir rapidamente, ouvintes, a iluminação, fazendo com que o seu karma seja acelerado, o esgotamento do seu karma, ouvintes, quando a pessoa resolve subir, ouvintes, a montanha do progresso espiritual, que a humanidade vai subir conjuntamente, pelo plano inclinado que vai lentamente contornando a grande montanha, aqueles ouvintes que querem ser alpinistas espirituais têm que estar realmente avisados, como já diz a sabedoria popular. Quanto mais alto, caros ouvintes, maior é o tombo. Então, aqueles que sobem dessa maneira, ouvintes, e obviamente estarão sujeitos a uma pressão maior, a um sofrimento maior, a perseguições maiores, a injustiças maiores, ouvintes, não há como escapar disso. E eu lamento informar a vocês que, até pela minha experiência, que sou o último dos que estão chegando aqui nesta senda, ouvintes, junto com vocês, já tive a oportunidade de constatar que realmente a coisa não é fácil. A resistência, caros ouvintes, a inércia e pessoas realmente que não estão conscientes do que estão fazendo aqui no mundo, elas trabalham, caros ouvintes, como agentes do karma e, como diz também outra parte da sabedoria popular, elas fazem de graça o trabalho do diabo, pois ao invés de ajudar as pessoas, ao invés de facilitar, de abrir caminho, de realmente estar a serviço do progresso das pessoas, há indivíduos, caros ouvintes, homens e mulheres, que sentem até um prazer mórbido em atrapalhar a vida dos outros. E normalmente essas pessoas têm uma tendência a terem apego a cargos políticos, a cargos de direção, de religiões, de movimentos esotéricos e por aí vai, ouvintes. E essas pessoas parece que chegam naquele ponto simplesmente porque elas têm que fazer um papel, ouvintes, de opositoras. Ao invés delas se colocarem ali como facilitadoras, como realmente condutos, como canais do progresso das pessoas, elas ficam ali realmente atrapalhando. E isso, ouvintes, se deve realmente a questões kármicas. Então, são pessoas que não sabem o que estão fazendo e, lamentavelmente, ouvintes, já alertamos vocês aqui em outras ocasiões. jamais, ouvintes, nos coloquemos contra ninguém e contra nada, pois os verdadeiros ocultistas, ouvintes, só estão a favor de alguma coisa, a favor de alguma causa, a favor do progresso, sempre fazendo bons atos, fazendo a caridade, trabalhando, ouvintes, pela expansão, abrindo os caminhos, permitindo que os caminhos permaneçam abertos e jamais fazendo oposição. Quem faz oposição, ouvintes, cai naquela sabedoria, ouvintes, profunda que o Mestre Jesus colocou e nós podemos ler na Bíblia quando ele disse: os escândalos hão de vir, mas ai daqueles pelos quais eles vierem. Ou seja, karmas negativos, ouvintes, coisas ruins vão acontecer. Agora, ai daqueles que forem os agentes kármicos dessas coisas ruins que têm que acontecer. Até quando nós pegamos o nosso carro, ouvintes, e nós saímos aí pelas ruas, e é esse o exemplo que eu sempre dou, nós devemos, ouvintes, nos municiar de bons pensamentos, visualizando que nós vamos fazer o nosso trajeto sem nenhum problema, que não vai acontecer nenhum acidente, que nós vamos dirigir com prudência, vamos dirigir defensivamente e não de forma agressiva, porque quando nós estamos na rua, ouvintes, a 60, 70, 80 km por hora ou mais, nós somos ali o maravilhoso agente de karma de qualquer pessoa que passe num outro veículo ou qualquer pessoa que está nas calçadas e que pode resolver atravessar a rua justamente na nossa frente. E infelizmente, provavelmente, aqueles que estão me ouvindo já podem ter se envolvido em acidentes de trânsito, vocês já podem ter sido abarroados, vocês já podem ter abarroado alguém, vocês já podem ter sido atropelados, como eu fui quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Eu fui atropelado exatamente aqui na frente do endereço do estúdio aqui da Esotérica FM. Passei 20 dias no hospital com praticamente todo o corpo quebrado, quebrei clavícula, quebrei braço, quebrei costelas, quebrei perna, o lado esquerdo ficou todo desmontado. Então o meu karma já veio, ouvintes, quando eu tinha 7 anos de idade. E o coitado do motorista que me atropelou realmente foi o agente do meu karma, ouvintes, porque acidentes realmente não são por acaso, não são. O termo acidente, ouvintes, não é exatamente o que ele quer dizer. O que nós chamamos de acidente, ouvintes, são descargas de energias negativas que estão acumuladas e que em determinadas situações elas se condensam nisso que nós chamamos de acidente, que nós realmente não conseguimos calcular quando eles vão acontecer. Mas o Mestre Jesus disse tudo, ouvintes. Os escândalos, as dificuldades, as coisas terríveis, ouvintes, os acidentes, os terremotos, os maremotos, as guerras, as pestes, as fomes, ouvintes, elas hão de vir. Mas ai daqueles por quais elas vierem. Então não vamos fazer isso, ouvintes, não vamos entrar no caminho de ninguém à toa. Vamos sempre trabalhar pelo bem, trabalhar pelo progresso dos nossos semelhantes. Então, no caminho do ocultismo, ouvintes, aquele que se dispõe realmente a subir até esse ponto que alcançaram os mestres, e para nós isso hoje em dia ainda é um sonho, ouvintes, não há realmente acordo. Ou o indivíduo chega lá, ou ele vai sofrer, ouvintes, coisas terríveis, porque aquele que quer subir a montanha, caros ouvintes, a unha, que quer chegar lá em cima mais rápido tem que pagar um preço muito mais elevado por isso. Vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, nos dizendo aqui o seguinte: nenhum esforço jamais é perdido. Cada causa deve produzir seus efeitos. O resultado pode variar de acordo com as circunstâncias inerentes à causa. E assim, ouvintes, aquele que semear, ouvintes, causas espirituais, aquele que hoje em dia estuda, aquele que hoje em dia se aprimora, aquele que medita, que ora, que estuda sobre a espiritualidade, e principalmente aquele que serve a si mesmo e ao seu semelhante com os ideais espirituais, com a prática, caros ouvintes, da caridade, do serviço altruísta, sempre objetivando o benefício do nosso próximo, esse, caros ouvintes, vai colher o seu proveito lá na frente. Isso, ouvintes, é inexorável. É inevitável que nós nos aproximemos muito mais da espiritualidade se nós estivermos lançando as suas sementes pelo nosso caminho no dia de hoje. O karma realmente funciona assim. E vamos aqui a mais uma frase do Mestre Kutumi, caros ouvintes. Uma frase realmente muito importante. Vamos apreciar com muita atenção aqui o que o Mestre diz. Ele, o Shela, o discípulo, é livre e não obrigado a usar palavras e expressões mais abusivas relativamente às ações e ordens do seu guru, desde que saia vitorioso da prova de fogo, desde que resista a todas as tentações, repila todo engodo e prove que nada, nem mesmo a promessa daquilo que tem por mais caro que a vida, a preciosíssima dádiva do seu futuro adeptado, ou seja, a condição de mestre, nada, caros ouvintes, é capaz de o fazer desviar do caminho da verdade e da honestidade, ou forçá-lo a tornar-se um enganador. É o Mestre Kutumi, ouvintes, advertindo, porque realmente quem avisa, amigo é, ouvintes. Então está aí o mestre dando o seu aviso para nós. E infelizmente nós temos que estar cientes, ouvintes, que mesmo que nós estejamos tentando progredir espiritualmente, nós devemos estar atentos. Porque o egoísmo humano, ouvintes, que nos dias de hoje está totalmente focalizado na matéria, no poder, no dinheiro, na política, tudo isso, ouvintes, que são interesses mundanos, que o eu, que é o eu mortal aqui da matéria, ele se apega, ouvintes, essa energia negativa, ouvintes, infelizmente pode vir também para a caminhada espiritual da pessoa. A única maneira, ouvintes, de evitar isso é o indivíduo ser firme, ser realmente, como diz aqui a qualidade do mês, ser perseverante, ouvintes, na virtude, e principalmente ser perseverante, ouvintes, na honestidade. Porque lamentavelmente, ouvintes, e não é muito difícil verificar isso, há muitas pessoas que fazem trabalhos espirituais ou que dizem que esses trabalhos são espirituais, que infelizmente, ouvintes, permitiram que o egoísmo do seu eu pessoal, do seu eu mortal, se transferisse para esta carreira espiritual. Então essas pessoas, ouvintes, primeiro elas querem o poder, E o poder, caros ouvintes, significa dinheiro, e o poder significa posição política para influenciar o destino dos homens. Então, são pessoas que buscam essas duas coisas sobre todas as outras. Pensam primeiro no dinheiro e pensam primeiro na política, ouvintes. E mesmo que elas sejam padres, que sejam bispos, que sejam pastores, que sejam sacerdotes, isso aqui no Ocidente, porque lá no Oriente ainda é muito pior. Lá, muitas críticas, ouvintes, que nós lemos aqui nas cartas dos mestres, que os leitores ocidentais pensam que se referem aqui aos nossos líderes religiosos do Ocidente, na verdade se dirigem, ouvintes, à situação lá do Oriente. Porque lá, ouvintes, a enganação espiritual é muito maior do que é aqui no Ocidente. Lá, ouvintes, existem inúmeros gurus ou pretensos, né? Falsos gurus. Existem falsos iogues. Existem falsos sadhus, né? Homens santos. Existem falsos sannyasis, que são pessoas que supostamente atingiram a libertação. Existe a mentira religiosa, a mentira espiritual, ouvintes, que normalmente enche a cabeça das pessoas com preconceitos, com ideias e com coisas absurdas, transformando, ouvintes, as religiões e como escolas psicológicas foram obrigadas a constatar, ouvintes, de que a religião nada mais é do que uma neurose coletiva, onde as pessoas ficam preocupadas com o fim do mundo, o que que vai acontecer com elas depois da vida. E aqui no Ocidente nós vemos que as pessoas já deixaram até esse papo de vida depois da morte para lá, estão preocupadas com a sua vida aqui e agora. Se elas não tiverem dinheiro para pagar suas contas, se elas não tiverem com a sua geladeira cheia, com o carro do ano parado na garagem, é porque elas estão longe de Deus ou elas foram abandonadas pela divindade. E é isso, caros ouvintes, que é realmente a enganação espiritual sobre todas as coisas. Então, a perseverança, ouvintes, dos discípulos deve ser, ouvintes, para manter o seu foco nas coisas espirituais, que são coisas gratuitas. As coisas espirituais, caros ouvintes, não têm preço. Não há como, caros ouvintes, se colocar preço, se mesurar, se medir coisas realmente reais. Quanto é que vale, ouvintes, o amor de uma mãe, de um pai pelo seu filho? Quanto é que vale o amor dos nossos irmãos? Quanto é que vale a amizade dos nossos amigos? Quanto é que vale, caros ouvintes, um sentimento de verdadeira devoção por algo elevado e sagrado? Nada disso, caros ouvintes, tem preço. E por isso não pode ser vendido. E por isso não pode ser traficado. E por isso, caros ouvintes, não pode ser engarrafado, não pode ser colocado num livro, não pode ser impresso, não pode ser gravado. É alguma coisa imortal, intransferível, e ninguém, caros ouvintes, pode comercializar isso. E quando o Mestre Jesus chegou no mais sagrado dos templos do judaísmo e viu ali ao redor daquele templo pessoas comercializando, traficando, cobrando impostos, caros ouvintes, trabalhando mercadorias, vendendo roupas para as pessoas que iam adentrar no templo, ele ficou realmente revoltado e começou a revirar aquelas bancas e girar as coisas para lá e para cá, parecendo que ele realmente tinha entrado num surto ali psicótico. Mas o que ele estava demonstrando ali, ouvintes, era uma santa indignação. Uma indignação que nós deveríamos ter a muitas situações que nós vemos aí pessoas que falam de Deus, pessoas que falam de espiritualidade, mas rapidamente fazem uma vírgula e já estão falando de dinheiro, estão falando de posses, estão falando de bens, estão falando de negócios, de empresários, de campanhas para melhorar a vida material das pessoas. Isso, caros ouvintes, é um absurdo. E as enganações que estão por trás disso, ouvintes, são realmente tremendas. Então, são distorções terríveis. E o verdadeiro discípulo, ouvintes, tem que manter a sua fé na justiça, realmente na senda, caros ouvintes, que é o caminho do meio, que é aquele estreitíssimo fio da navalha, ouvintes, onde não há realmente possibilidade de ir nem para a direita, nem para a esquerda, um único milímetro. Porque se o indivíduo achar que pode enganar alguém em alguma ocasião, se ele achar que pode mentir para A ou para B, ou contar uma inverdade, ou inventar alguma coisa ali ou acolá, ele estará pecando, ouvinte, estará se desviando do caminho e fazendo com que a sua iluminação fique cada vez mais distante. Não há, caros ouvintes, acordo entre a enganação e o verdadeiro caminho espiritual. E vamos finalizar, ouvintes, o estudo de hoje com uma frase aqui do Mestre Kutumi, pequeníssima, mas muito significativa, que nos diz aqui: não temais, não desfaleçais, sede fiel ao ideal que podeis agora debilmente vislumbrar. É aí, ouvintes, que nós temos que pôr realmente a nossa fé, a nossa confiança, pois essas informações, ouvintes, que nós temos divulgado aqui desde que o nosso programa se iniciou em setembro de 2009, nos fazem realmente vislumbrar exatamente o que o mestre aqui comenta. São as ideias, ouvintes, os ideais de uma vida espiritual que está por trás dessa realidade material onde nós estamos. Mesmo que nós não possamos ver o Nirvana, caros ouvintes, que está à nossa volta e nós não o sentimos, não o compreendemos, não o enxergamos, mas mantenhamos, ouvintes, o ideal de que por trás de tudo o que acontece na matéria existe a realidade espiritual. Antes de que qualquer coisa exista fisicamente, ela precisa existir espiritualmente. E se nós mantivermos, ouvintes, esta perseverança, um dia, caros ouvintes, mais cedo ou mais tarde, nós penetraremos o véu de Ísis. Então, aquilo que para nós hoje é artigo de fé, será um artigo de experiência. Nós veremos face a face a chama imortal, ouvintes, que hoje nós só visualizamos com o poder da criatividade da nossa mente, se abrirá, ouvintes, verdadeiramente aos nossos sentidos. E como o tempo, caros ouvintes, não para, somos forçados a terminar aqui o nosso programa nesse instante. Muito gratos pela audiência, pelo prestígio, o carinho de todos vocês, ouvintes, que me acompanham ao vivo, e de você que está me acompanhando aí nas gravações, no site da Loja Esotérica Virtual, a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada, ou também nos discos que nós vamos enviar aí para os nossos associados da Lever. Muito obrigado por essa magnífica audiência. Me sinto realmente preenchido, ouvintes, com muito amor, com muito carinho, com essa energia divina que vem de cima, caros ouvintes, dos mestres, mas que também vem de todos vocês que são meus amigos, minhas amigas virtuais, pois nós não nos conhecemos fisicamente, mas estejam certos. Espiritualmente, nós já estamos juntos e já nos conhecemos profundamente. Espero um dia ser capaz de dar um abraço pessoal em cada um de vocês, mas agora nós vamos fazer aquele abraço coletivo, ouvintes, através das nossas mentes. Fechando aqui o trabalho da nossa egrégora de hoje, eu convido a todos vocês. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais sentir, ouvintes, esta vida que pulsa aqui dentro nos nossos corações. Este ritmo divino, nosso coração enviando a vida a todos os pontos do nosso corpo. Com o poder da nossa mente, vamos ver uma coisa além do que o que está aqui no físico. Visualizemos a joia inefável, ouvintes. A suprema joia da sabedoria que está dentro aqui do nosso coração. Visualizemos a chama trina do nosso espírito brilhando dentro do nosso coração. Que a sua luz irradie por todo o nosso corpo. Interpenetre toda a nossa natureza. Que ela ilumine, harmonize, cure todo o nosso corpo. Que essa luz se expanda, ouvintes, para além do corpo, pela nossa aura, iluminando todo o nosso ser e principalmente se projetando diante de nós, iluminando sempre o caminho da nossa evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, tentar nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê. Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que nós possamos estar aqui nas próximas edições desse programa, sempre com muito entusiasmo e alegria, para sempre estarmos aqui estudando esses temas espirituais, renovando diariamente esse nosso compromisso com a espiritualidade. Vamos deixá-los agora com a programação musical e interativa aqui da Esotérica FM. Esperando retornar para terminarmos no próximo programa aqui os estudos das meditações das cartas dos mestres juntos com vocês. E já na semana que vem estaremos aqui tratando com os temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Esperamos que não seja realmente um tsunami de sugestões, mas tudo que vier aqui nós vamos tentar levar para vocês, ouvintes. Então nos despedimos com um forte, um caloroso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.